Sustentare Podcast. Professor Luiz Roberto, qual metodologia melhor se aplica em desenvolvimento de produtos e serviços globais? Uma das principais dificuldades de exportação de produtos brasileiros é o desconhecimento do exportador brasileiro sobre as condições mercadológicas no exterior. Cada país tem sua legislação pertinente à qualidade de produto, à norma de segurança, a registro de marca, e isso torna muito complexo o fato de querer exportar produtos para o exterior. O exportador brasileiro deve primeiramente conhecer todas as regras de cada mercado, e são bem diferentes de um mercado para o outro. Vamos olhar aqui a América Latina, por exemplo. Argentina e Chile, apesar de estarem muito próximos, cada um desses países tem condições especiais que deverão ser respeitadas na hora de imaginar uma exportação para cada um desses mercados. Qual o ponto de partida para iniciar esse processo? O ponto de partida para exportação de produtos é o conhecimento de cada mercado alvo que a empresa deseja exportar seu produto. Conhecer as características do produto local, legislação sobre qualidade, sobre tecnologia, marcas e patentes, seguro, enfim, uma série de fatores que devem ser considerados como ponto de partida para se criar um planejamento pensando em adaptação de produtos para o exterior. Outra coisa importante que pouca gente fala é a respeito do serviço que acompanha o produto, porque produtos hoje em dia são muito parecidos, mas a diferença que faz a diferença não está no produto em si, mas sim no serviço que vai acompanhar esse produto. Como a comunicação digital interfere nesse desenvolvimento? Comunicação digital traz uma nova realidade para o exportador brasileiro, ou de uma forma geral, na relação das empresas com seus clientes, tanto no Brasil como no exterior. Questão da velocidade da informação, a velocidade, a rapidez da tomada de decisão. Por outro lado, a comunicação digital permite mais transparência nas operações, fazendo com que haja mais facilidade de conhecimento sobre diferenças de um país para o outro em termos desse produto, e a empresa brasileira terá, portanto, mais condições de se adaptar, inclusive na questão de fornecimento de matéria-prima, de compra de matéria-prima, melhor dizendo, porque muitas vezes um produto fabricado no Brasil com determinada matéria-prima, no exterior é fabricado com outro tipo de matéria-prima, e o próprio importador, cliente da empresa brasileira, vai especificar matérias-primas diferentes, e a comunicação digital ajuda muito nessa relação, eu diria quase que constante e em tempo real. Portanto, é muito importante que hoje o exportador brasileiro, o profissional dessa área, seja também ligado no marketing digital, na comunicação digital. Nós todos hoje temos que ser digital. Essa é a palavra que vai tornar o mundo diferente de tudo que foi feito até hoje. Quais são as principais diferenças em desenvolvimento de produtos e serviços no Brasil em relação ao resto do mundo? Olhando o panorama mundial, nós podemos dizer que o Brasil, em termos tecnológicos, está muito adiantado. O nosso problema não é tecnologia, o nosso problema é de gestão de negócios. O Brasil tem uma economia altamente fechada. A abertura da economia brasileira é de apenas 10%. Brasil, Estados Unidos e Japão, tudo que consome é fabricado, 90% é fabricado no Brasil, por exemplo, no caso brasileiro. Isso nos dificulta bastante, porque o comércio exterior brasileiro ainda é muito incipiente. É um comércio exterior de apenas 1% de todas as trocas mundiais. Então, veja, nós temos tecnologia, somos aqui, temos empresas multinacionais com qualidade total, com normas ISO 9000, certificações internacionais. Ou seja, a questão não é qualidade, a questão é a qualidade da gestão dos negócios internacionais, porque estamos ainda gatinhando bastante nessa área. Há muito que aprender nesse sentido, e essa é a diferença que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso em negócios internacionais. Saber gerir o negócio para poder exportar. Sustentare Podcast.